Fecheiro 147. Ele bateu com o punho cerrado contra o tronco, fazendo a madeira vibrar sob as minhas nádegas. Não compreendo. Contive a vontade de dizer. E tu achas que eu compreendo? Em vez disso, permaneci simplesmente sentada em silêncio. E após um momento, acariciei-lhe os nós dos dedos muito levemente com o polegar. Era menos um carinho do que um simples gesto de consolo. E ele compreendeu. Após um momento, suspirou profundamente, apertou-me a mão e levantou-se. Sou um idiota, disse ele. Continuei imóvel por um momento, mas ele parecia esperar alguma espécie de confirmação. Então eu anuí com a cabeça, obsequiosamente. Talvez, disse eu. Mas tu não vais para a Escócia, pois não? Em vez de responder, ele levantou-se e começou a andar pensativamente de um lado para o outro, pontapeando torrões de lama seca que explodiam como pequenas bombas. Certamente ele não estava a considerar. Não podia ser. Com alguma dificuldade, mantive a boca fechada e esperei pacientemente até ele voltar e parar à minha frente. Está bem. Disse ele, no tom de alguém que faz uma declaração de princípios. Eu não sei porque é que me atormenta o facto de Leary procurar a companhia de outro homem. Não, isso não é verdade, é? Sei muito bem, não é ciúme. Ou bem, é, então, mas não é o principal. Lançou-me um olhar penetrante, como se me desafiasse a contradizer a sua afirmação. Mas mantive-me calada. Ele bufou energicamente pelo nariz e depois respirou fundo, olhando para baixo. Bem, então, se eu quiser ser honesto em relação a isto, comprimiu os lábios com força por um instante. Porquê? Perguntou intempestivamente, erguendo os olhos para mim. O que é que tem o homem? O que é que tem quem? O homem que ela detestava sexo. Interrompeu-me ele, pulverizando um torrão com o pé. Talvez eu seja presunçoso. Ou tu me faças ser com os teus elogios. Lançou-me um olhar que deveria ser um olhar furioso, mas terminou ainda em atordoamento. Eu não sabia ao certo. Se ele queria que eu dissesse sim és ou não, não és. Mas contentei-me com um sorriso que dizia as duas coisas. Sim, bem, disse ele relutantemente. Eu não pensava que o problema era comigo. Antes de nos casarmos, a Leary gostava bastante de mim. Devo ter resfolegado de desdém diante daquelas palavras, porque ele olhou para mim, mas. Eu abanei a cabeça, afastando a questão. Pensei que fosse uma aversão a todos os homens em geral, ou apenas ao ato em si. Se assim fosse, bem, não era tão mau assim, se não era culpa minha. Embora eu, de certo modo, sentisse que deveria ser capaz de melhorar isso. A sua voz desapareceu nos seus pensamentos, a testa franzida. E depois retomou o discurso com um suspiro. Talvez eu estivesse errado a respeito disso. Talvez o problema fosse eu. E essa é uma ideia que não me sai da cabeça. Eu não fazia realmente a menor ideia do que lhe dizer, mas obviamente devia dizer alguma coisa. Penso que o problema era dela, disse eu com firmeza, não era teu. Embora, é claro, eu possa estar a ser parcial. Afinal, ela realmente tentou matar-me. Ela o quê? Ele girou nos calcanhares perplexo. Não sabias? Tentei pensar. Eu não lhe tinha dito? Não. Suponho que não. Entre uma coisa e outra, não me pareceu importante na altura. Eu esperava nunca mais a ver. E mais tarde, bem, então realmente não era importante. Expliquei rapidamente sobre Leary me ter mandado à procura de Gailey Duncan naquele dia em Cranesmoor, sabendo perfeitamente que Gailey estava prestes a ser presa por bruxaria, esperando que eu fosse levada com ela, como de facto aconteceu. Que grande cabra! Exclamou ele, parecendo mais admirado do que qualquer outra coisa. Não, eu não sabia disso. Santo Deus, Sassenach, tu achas que eu me teria casado com a mulher, sabendo que ela te tinha feito isso? Bem, ela só tinha 16 anos na altura, disse eu. Capaz, nas circunstâncias atuais, de ser complacente. Ela podia não saber que iríamos ser julgadas, ou que a corte tentaria matar-nos na fogueira por bruxaria. Ela talvez tenha feito apenas uma travessura, julgando que se eu fosse acusada de bruxaria, tu perderias o interesse em mim. A revelação da sua tramoia pareceu finalmente ter distraído a mente de Jamie, o que foi bom. A sua única reação a isso foi um resmungo. Ele andou agitadamente de um lado para o outro durante alguns minutos, produzindo um restolhar na palha espalhada no chão com os pés. Ele não tinha calçado sapatos nem meias, mas o frio não parecia incomodá-lo. Finalmente estacou, suspirou profundamente e inclinou-se para a frente, apoiando a mão no banco e a cabeça no meu ombro. Perdoa-me, sussurrou. Passei os braços à volta dos seus ombros e puxei-o para mim, abraçando-o com força, até que ele finalmente suspirou outra vez e a tensão nos seus ombros desapareceu. Soltei-o e ele endireitou-se, dando-me a mão para eu me levantar. Fechámos a porta do celeiro e caminhámos de regresso a casa em silêncio, de mãos dadas. Claire, disse ele repentinamente, parecendo um pouco tímido. Sim? Eu não pretendo justificar-me, não é isso. Mas estava aqui a pensar. Tu alguma vez pensas no Frank? Quando nós... Parou e pigarreou. A sombra do inglês atravessa-se por vezes no meu rosto? O que poderia eu responder a isto? Não podia mentir-lhe, certamente. Mas como é que lhe poderia dizer a verdade de uma maneira que ele compreendesse? De uma maneira que não o magoasse? Respirei fundo e soltei o ar lentamente, observando a névoa da respiração a desfazer-se lentamente. Eu não quero fazer amor com um fantasma, disse eu por fim, com firmeza. E também não acredito que tu queiras. Mas penso que, por vezes, um fantasma possa ter outras ideias. Ele fez um pequeno ruído que parecia uma risada. Sim, disse ele, imagino que possam. Será que a Leary gosta mais da cama do inglês do que da minha? Que lhe faça bom proveito, se gostar, disse eu. Mas tu gostas da minha? Sugiro que venhas e te metas dentro dela. Está terrivelmente frio aqui fora. Capítulo 100. Baleia morta. No final de março, os trilhos que desciam a montanha já estavam transitáveis. Não tivemos mais nenhuma notícia de Milford Lion e, após algum debate sobre o assunto, ficou decidido que Jamie e eu, com Brianna, Roger e Marsali, viajaríamos a Wilmington enquanto Fergus levaria os relatórios do levantamento topográfico a New Bern para serem formalmente arquivados e registados. Eu e as raparigas iríamos comprar mantimentos que se tinham acabado durante o inverno, como sal, açúcar, café, chá e láudano. Enquanto Roger e Jamie iriam fazer investigações discretas sobre Milford Lion e Stephen Bonnet, Fergus juntar-se-ia a nós assim que terminasse de tratar dos registros das terras, fazendo as suas próprias indagações ao longo da costa, sempre que surgisse oportunidade. Depois disso, provavelmente, Jamie e Roger, tendo localizado Stephen Bonnet, iriam ao seu local de trabalho e revezar-se-iam, ou matando com um tiro ou atravessando com uma espada, antes de voltarem para as montanhas, felicitando-se por um trabalho bem feito. Ou assim entendi eu o plano. Os melhores planos de ratos e homens quase sempre não dão certo, citei a Jamie, no meio de uma discussão sobre o assunto. Ele ergueu uma das sobrancelhas, lançando-me um olhar penetrante. Que tipos de planos têm os ratos? Bem, agora tramaste-me bem, admiti. Mas o princípio é válido. Tu não tens a menor ideia do que pode acontecer. Isso é verdade, concordou ele. Mas o que quer que de facto aconteça, estarei preparado. Deu umas pancadinhas na adaga que estava ao canto da sua escrivaninha e voltou às suas listas de mantimentos agrícolas. O tempo aquecia perceptivelmente enquanto descíamos as montanhas e quando nos aproximámos do litoral, legiões de gaivotas e corvos redupiavam e aglomeravam-se nos campos recém-lavrados, gritando entusiasticamente sob o brilhante sol de primavera. As folhas mal começavam a despontar nas árvores das montanhas, mas em Wilmington os jardins já estavam floridos e galhos compridos de aquilégias amarelas e delfínios azuis balançavam-se por cima de cercas bem arranjadas na Beaufort Street. Encontramos hospedagem numa estalagem pequena e limpa, um pouco afastada do cais. Era relativamente barata e razoavelmente confortável, apesar de um pouco cheia e escura. Por que é que não têm mais janelas? Resmungou Brianna, massageando o dedo do pé dorido, depois de tropeçar em Germain, no patamar escuro. Alguém vai acabar por incendiar o lugar. Se temos de acender velas para ver onde pisamos, o vidro não pode ser tão caro assim. Imposto sobre as janelas, informou a Roger, pegando em Germain ao colo e pendurando de cabeça para baixo por cima do parapeito, para grande satisfação de Germain. O quê? A coroa cobra imposto sobre as janelas? Cobra. Seria de imaginar que as pessoas se importassem mais com isso do que com selos ou chá, mas aparentemente já estão habituadas com o imposto sobre as janelas. Não é de admirar que estejam prestes a fazer uma Bom dia, senhora Burns. O pequeno almoço cheira deliciosamente bem. Raparigas, as crianças e eu passámos vários dias a fazer compras cuidadosas, enquanto Roger e Jamie misturavam negócios com prazer em diversas tabernas e estalagens. A maior parte das suas tarefas estava cumprida e Jamie conseguiu uma renda complementar pequena, mas bastante útil, a jogar às cartas e apostando em cavalos. Mas tudo o que conseguiram ouvir sobre Stephen Bonnet foi que não era visto em Wilmington há alguns meses. Fiquei particularmente aliviada ao saber isso. Choveu mais para o final de semana, o suficiente para manter todos dentro da hospedaria durante 2 dias. Foi mais do que uma simples chuva, foi uma verdadeira tempestade, com ventos suficientemente fortes para vergar pequenas palmeiras e cobrir as ruas enlameadas de galhos caídos e folhas arrancadas. Mas Sally ficou acordada até tarde na noite a ouvir o vento, alternando entre rezar o rosário e jogar às cartas com Jamie para se distrair. O Fergus disse mesmo que ele viria de New Bern num navio grande, o Octopus. Parece ter um bom tamanho, não é, pá? Sim, embora os paquetes também sejam muito seguros. Não, não deites essa fora, rapariga. Vê-te antes livre do 3 de espadas. E como é que sabe que eu tenho 3 de espadas? Perguntou ela, franzindo a testa para ele, desconfiada. E não é verdade sobre os paquetes. Sabe disso tão bem como eu. Vimos os destroços do naufrágio de um deles no final da Elm Street, anteontem. Eu sei que tens o três de espadas, porque eu não o tenho, disse-lhe Jamie, encostando a sua mão com as cartas perfeitamente no peito. E todas as outras espadas já apareceram na mesa. Além do mais, o Fergus deve vir por terra, de New Bern. Ele pode não estar em nenhum barco. Uma rajada de vento sacudiu a casa, fazendo as persianas chocalharem. Outra razão para não terem janelas, observou Roger, olhando por cima do ombro de Marsali para a sua mão de cartas. Não, ele tem razão. Vê-te livre do três de espadas. Toma, faz-te isso. Tenho de ir ver a Joanie. Levantou-se abruptamente e, enfiando as cartas na mão de Roger, saiu num rujo-rujo de saias para o pequeno quarto ao lado que dividia com os filhos. Eu não ouvira Joanie chorar. Ouviu-se um baque surdo e um ruído arrastado por cima das nossas cabeças quando um galho de árvore arrancado deslizou pelo telhado. Todos olharam para cima. Abaixo do lamento agudo do vento, podíamos ouvir o ronco grave das ondas fervilhando pelos baixios submersos, rebentando na praia. Os que vão para o mar em navios, citou Roger suavemente, os que fazem comércio nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no abismo, pois ele manda e faz levantar o vento tempestuoso que leva as ondas do mar. Ah, estás a ajudar muito, disse Brianna, mal-humorada. Já irritada, o seu temperamento não melhorara com o isolamento forçado. Jamie, aterrorizado com toda aquela confusão, colara-se a ela como um emplastro durante a maior parte dos dois dias. Ambos estavam com calor, suados, extremamente irritados. Roger não pareceu abalado com o mau humor dela. Sorriu e, inclinando-se, tirou-lhe Jamie do colo com alguma dificuldade. Pousou o rapazinho no chão, segurando pelas mãos. Eles cambaleiam de um lado para o outro, disse ele teatralmente, puxando Jamie pelas mãos, de modo que ele cambaleou sem equilíbrio. Caminham aos zigue-zagues como bêbados e perdem todo o tino. Jamie dava risadinhas e até Brianna começava a sorrir com relutância. Então clamam ao Senhor na sua tribulação e ele livra-os das suas angústias. Em livra, balançou Jamie repentinamente no ar, pegando por baixo dos braços e girando no ar, fazendo-o dar gritinhos de prazer. Faz cessar a tormenta para que se acalmem as vagas. E então eles alegram-se com a bonança. Puxou Jamie para o pé dele e beijou na cabeça. E assim os faz chegar ao desejado porto. Bri aplaudiu a exibição sarcasticamente, mas sorriu de qualquer modo. Jamie juntara as cartas, baralhando-as agilmente e juntando-as num perfeito maço. Fez uma pausa, olhando para cima. Atraída pelo seu súbito silêncio, virei a cabeça para olhar para ele. Ele olhou para mim e sorriu. O vento diminuiu, disse ele. Estás a ouvir? Amanhã podemos sair. De manhã, o tempo já tinha clareado. E uma brisa fresca vinha do mar, trazendo consigo um cheiro penetrante de maresia, uma mistura de lavanda do mar, pinheiros e um forte odor de alguma coisa marítima a apodrecer ao sol. O cais ainda exibia uma deprimente ausência de mastros. Não havia nenhum navio de grande porte ancorado, nem mesmo um paquete ou uma galeota, apesar da água no porto de Wilmington fervilhar com pequenos voleiros, balsas, canoas e piretas, os pequenos botes de quatro remos que esvoaçavam pela água como libélulas, gotas de água cintilando dos seus remos voadores. Um desses avistou o nosso pequeno grupo parado desconsoladamente no cais e partiu veloz na nossa direção, os remadores a gritar para saberem se precisávamos de transporte. Quando Roger se inclinou para gritar uma recusa educada, a brisa que vinha do porto arrancou-lhe o chapéu, que girou vertiginosamente para as águas castanhas e pousou na espuma, girando como uma folha. A embarcação remou imediatamente na direção do chapéu flutuante e um dos remadores espetou com destreza, levantando triunfalmente a escorrer a água na ponta do seu remo. No entanto, quando a pireta se aproximou da lateral do cais, o ar de júbilo do barqueiro transformou-se em espanto. Mackenzie! Gritou ele. Que eu seja atingido por um raio, se não é ele. Duff, Duff, meu velho camarada. Roger baixou-se e pegou no chapéu. Depois estendeu a mão para ajudar o seu velho conhecido a subir para o cais. Duff, um escocês pequeno, grisalho, com um nariz realmente longo, uma barbicha rala no queixo e uma germinação de bigode grisalho que o fazia parecer generosamente polvilhado de açúcar, saltou agilmente para o cais e enlaçou Roger num abraço viril, com fervorosas palmadas nas costas, exclamações de surpresa, tudo calorosamente correspondido por Roger. Nós simplesmente observávamos educadamente este reencontro, enquanto Marsali impedia Germain de pular do cais para dentro da água. Conhece-lo? Perguntei a Brianna, que examinava com ar de dúvida o velho amigo de seu marido. Pode ter viajado no mesmo navio de Roger, respondeu ela, segurando Jamie com mais firmeza, o qual ficara loucamente empolgado ao ver as gaivotas, achando-as muito mais interessantes do que o Sr. Duff. Ora, olhem só para ele, exclamou Duff, finalmente recuando um passo e passando a manga da camisa alegremente debaixo do nariz. Um casaco como o de um grande fazendeiro, e botões a combinar, e o chapéu. Santo Deus, rapaz, estás tão elegante que mal te reconheço. Roger riu-se e baixou-se para pegar no seu chapéu encharcado. Bateu-o contra a coxa para se desfazer de uma fita de alga e entregou-o distraidamente a Brie, que ainda olhava para o Sr. Duff, desconfiada. A minha mulher. Roger apresentou-a e agitou a mão na nossa direção. E a família dela? O Sr. James Fraser, a Sra. Fraser e a cunhada da minha mulher, também Sra. Mackenzie. Um vosso criado, senhor, senhoras. Duff fez uma mesura a Jamie e levou um dedo ao infame objeto que lhe cobria a cabeça num breve sinal de respeito. Olhou para Brianna e um largo sorriso surgiu nos seus lábios. Então casaste-te com ela. Estou a ver que a tiraste daquelas calças. Acotovelou Roger com intimidade nas costelas, baixando a voz a um sussurro rouco. Pagaste ao pai dela por ela? Ou ele pagou-te a ti para ficares com ela? E emitiu um rangido que tomei como uma risada. Jamie e Brie lançaram ao Sr. Duff olhares frios e idênticos. Mas antes que Roger pudesse responder, o outro remador gritou algo incompreensível do barco embaixo. Sim, sim, para de fazer água, homem. O Sr. Duff abanou a mão para que o seu parceiro se acalmasse. Isto é uma brincadeira, explicou-me confidencialmente. Como nós somos marinheiros, sabe? Parar de fazer água, sabe? Porque se fazemos água, vamos ao fundo, certo? Estremeceu, emitindo a sua risadinha rangida outra vez. Muito engraçado, garanti-lhe. Ele disse alguma coisa sobre uma baleia? Com certeza. Não foi por isso que vieram para a praia hoje de manhã? Todos olharam para ele sem entender. Não, disse Marsali, muito ocupada na sua missão para prestar atenção a qualquer outra coisa, inclusive a baleias. Germain, anda cá. Não, senhor. Viemos saber se chegou alguma notícia do octopus. O senhor não ouviu dizer nada? Duff abanou a cabeça. Não, menina. Mas o tempo tem estado traiçoeiro ao largo dos Banks durante o mês inteiro. Ele viu o rosto de Marçal e ficar pálido e apressou-se a acrescentar: muitos navios mudam de rota, sabe? Foi para outro porto, talvez, ou está ao largo da costa, esperando que o tempo melhore para entrar no porto. Lembras-te, Mackenzie? Nós mesmos fizemos isso quando viemos no Gloriana. Sim, é verdade. Roger anuiu com a cabeça, embora os seus olhos ficassem cautelosos à menção do Gloriana. Olhou rapidamente para Brianna, depois novamente para Duff e baixou ligeiramente a voz. Então estou a ver que te separaste da tripulação do Capitão Bonnet? Um pequeno choque elétrico penetrou pela sola dos meus pés, como se o cais estivesse eletrificado. Tanto Jamie como Bree também reagiram, embora de maneiras diferentes. Ele imediatamente deu um passo na direção de Duff e ela recuou um passo.